Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também pela internet na telinha do seu computador. E aí, você já conhece o nosso site? Ainda não? Então, não perca tempo. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira a página do Espaço Jovem na internet. Para tanto, é só, ao acessar a página da rádio, você clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí ter acesso a todo o nosso conteúdo. Então, fica aqui a dica, www.radioriodejaneiro.am.br, acesse e confira, ok? E estamos de volta com a banda Elos do Sol neste programa super especial, o último Espaço Jovem da temporada 2010. E além da banda que está aqui, temos também algumas outras pessoas que, né, são fundamentais para a banda. Lízia, por favor, apresente-as para os nossos ouvintes. Alô? No 3 você entra. 1, 2, 3. Claro, num programa tão especial, é também especial que a gente tem uma plateia, né? Então vamos conversar aqui, né? Com quem? Vamos. Qual é o seu nome, por favor? Simone. Simone, tá gostando da banda? Muito, né? Eu sou meio suspeita, porque eu sou a mãe do Diogo aqui. Mas eu fico surpresa, realmente. A qualidade musical deles é muito boa. E eu tô falando como ouvinte, não como a mãe do Diogo. Aqui. Para. Oh. Eita, nós. Não, mas é assim, eu, né, conhecendo agora, posso dizer que é coisa boa. Pois é. É, realmente, eles estão aí na estrada uns 2-3 anos, né, Flávia? Isso. E a qualidade musical, realmente, e são muito unidos, né, e o objetivo é o que vale, né? Exatamente. Obrigada. Agora temos aqui uma outra ouvinte, vamos lá, outra participante, na verdade. Qual é o seu nome? Gisele. Gisele, qual a sua... Você também é parente? Não, assim, eu sou a mãe do Goiaba, né? Opa! Mas eu sou fã incondicional da banda, porque realmente eles são maravilhosos. E eles distribuem muita paz, muito amor, muita alegria e motivação. Principalmente quando eles se apresentam lá na Comerge, né? No Polo 8 e no Polo 18. Propaganda, assim... Só alegria. Isso é bom. Não, e, quer dizer, o importante, né, vocês, cara, como parente, tem mais é que vir e prestigiar. Com certeza. É isso aí. Temos aqui uma pessoa que eu tô super curiosa. Tudo bem com você? Uhum. Qual é seu nome e sua idade? Luan, eu tenho 8 anos. Opa! É Espaço Jovem mesmo, viu, gente? Bem jovem. Vai lá, Gustavo. Estamos aqui também com o... Parece Leandro. Leandro, você veio acompanhar a banda? Sim, eu sou amigo de muitos dos integrantes da banda, né? Frequentador também do Grupo Espírita André Luiz, aí, da Flavinha, do Diogo. E eu já assisti algumas apresentações da Elos do Sol, gostei bastante, gosto dos arranjos, gosto do colorido musical que eles trazem para músicas que muitas vezes são já conhecidas das pessoas. E tô aqui apreciando essa gravação, essa apresentação deles aqui também. Ok, isso aí. E agora, temos o nosso fotógrafo da banda também. Pois é, já citaram o nome dele no início e ficou assim no ar. Qual é mesmo o seu nome? É Gabriel. E você é o fotógrafo, você é da parte técnica. Eu também tô sabendo que você é namorado da Gabriela. É, eu sou o namorado da Gabriela e irmão da Mariana. Eu sou assistente de faz tudo aqui. Ah, então tá. É outro faz tudo. Tá tudo em família. E você tá gostando? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acompanho o trabalho deles há bastante tempo. Né? Tá e certo. É muito bom estar aqui também. Maravilha, então. Bom, retomando as nossas perguntas, por onde continuamos, Márcia? Então, além de tocar, no início vocês já falaram, né? Cada um tem uma formação, alguns têm formação musical, outros têm outras formações e outras atividades. Como vocês se viram no dia a dia para dar conta das atividades, da vida profissional e também da banda Elos do Sol? Quem se habilita? É, Gabriela. Opa! A gente, muitos de nós trabalhamos, estudamos, fazemos pós-graduações, entre outros aperfeiçoamentos, e nós marcamos os nossos ensaios e reuniões nos finais de semana, né, em horários que não batam com as nossas atividades nas casas espíritas, né? E também, quando não dá, nos finais de semana, a gente marca dias de semana à noite. Muitos também aqui trabalham nas casas espíritas como evangelizadores e ambientadores, além de outros projetos assistenciais fora das casas. E pode parecer um pouco cansativo, mas como gostamos tanto de fazer parte desse projeto, um trabalho com arte no espiritismo, realizamos nossas atividades com muito gosto. Com certeza. Pode parecer, sim, que a agenda é certinha e tal, mas no final das contas, sempre alguém sai perdendo. Uma namorada, amigo, às vezes é família. Né? Então acaba que às vezes nos trancos e barrancos. Sobra pra mesmo, alguém. Né? É aquele equilibrista com os pratos assim, sabe? Vai equilibrando. Às vezes isso dá um problema. Gostaria de agradecer, né? Os nossos pais. Também sou parte, né, altamente relevante pro sucesso do Elos do Sol. O apoio daqueles que estão à nossa volta é muito importante. Com certeza. Sobre o trabalho de vocês, em que tipo de eventos vocês costumam se apresentar? Eu, Verônica, vou responder. Opa! Nós fazemos apresentações no movimento espírita de forma geral. E, bom, a gente já foi em alguns lugares, alguns mais perto, outros um pouquinho mais longe. Mais longe, como, bom, alguns bairros como Meia, Tijuca, em Bangu, em Realengo, Mirajá. O evento que nós participamos, nós já fomos a Saraus, nós já participamos de outros encontros de arte, encontros de mocidades e também de trabalhadores espíritas. Então, a gente pode citar o AME, que é a Arte no Movimento Espírita, em Irajá, o EMEC Gran, que foi em Campo Grande, o Ereu, que foi em Bangu, que é o Encontro dos Trabalhadores. Nós participamos do Festival da Canção e Arte Espírita em Franca, no estado de São Paulo. FSF? Sim. O FSF. E a gente conheceu, a gente teve a oportunidade de conhecer outros grupos que também trabalham na arte espírita, não só com música, mas com outras formas de expressão, como teatro. Aliás, é uma indicação. Quem puder, vá ao FSF, que é muito bom. É verdade. Muito enriquecedor. É um evento bastante tradicional e também. E um outro lugar também que foi muito especial para a gente, foi um convite que a gente teve para participar do programa musical do 13º Mês Espírita, que foi em Além Paraíba, em Minas Gerais. A terra da Lísia. Quem nos chamou foi o Pedro, e a gente conheceu ele lá no FSF. Ou seja, estabeleceu-se aí uma rede, né? Você vê a importância que tem um evento, né? Lá, com certeza. Muito bom a gente ter participado de cada evento até hoje. Bom, gente, é o seguinte. Na opinião de vocês, como está a produção de músicas espíritas atualmente? Elas possuem qualidade técnica? Vocês fazem música espírita, então acho que ninguém melhor do que vocês para darem uma avaliação, né, de como é que está esse cenário hoje. É isso. Bom, eu acho que antes de responder, quer dizer, isso é uma questão meio complexa, né? Mas eu acho que a gente pode pensar no seguinte, né? Quando a gente fala de técnica, né, a gente tem que ter em mente qual é a realização que a gente quer ter com aquela técnica. Para que serve aquela técnica, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa, não sei, está no centro dela e está tocando violão simples e tal, mas qual é o objetivo dela? O objetivo dela é integrar? Então se ela está conseguindo fazer isso, então a técnica dela, ainda que simples, está servindo para o objetivo. Né? Claro. Então ela está conseguindo uma boa realização musical, né? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de questões técnicas. Então, como qualquer lugar, né, como em qualquer movimento e cenário musical, existem artistas que conseguem realizar, né, a música de uma maneira melhor, de uma maneira tecnicamente melhor, e tem outros que não conseguem, que às vezes tem certas falhas assim e tal. E a gente tenta ser bastante crítico, pelo menos no nosso trabalho, para que possamos sempre nos realizar musicalmente da melhor maneira possível, aproveitando, né, o potencial de cada um aqui. Perfeito. Eu gostaria de perguntar uma coisa, por exemplo. Assim, vocês têm patrocínio, alguma coisa assim que colabore nessas viagens? Porque já que vocês viajam, né? Normalmente, não. Normalmente, a gente vai por conta própria, mas alguns lugares, algumas pessoas, iniciativas próprias, né? Eles, às vezes, dão uma ajuda de custo, dão uma ajuda no transporte, né? Uma refeição e tal. Mas, assim, mas não é uma regra, assim, sabe? É uma coisa particular de cada evento. E também não é uma condição nossa. A gente também não exige isso para a gente ir nos eventos, né? É claro que quando acontece, é bom pra gente, não há como negar, facilita, né? Não há como negar isso, mas não é uma via de regra para os eventos. Ok, então. Bom, como eu prometi no início, a gente não vai ter só papo, a gente não tem só papo com Elas do Sol, a gente tem música também. E agora, o que vocês gostariam de apresentar? Então, mais uma vez, uma música de um compositor do grupo, que no caso sou eu, né? Então a gente vai tocar para vocês a música Gaivota. Ok, vamos ouvir. Que me suporta, minha Maravilha, então. Ouvimos Gaivota com a banda Elos do Sol. Valeu demais. Agora, antes da música, a gente estava conversando sobre técnica. E isso até leva a uma outra vertente de forma natural que a gente acaba tendo de perguntar para vocês. Vocês consideram que música espírita pode ou não ter viés comercial? Qual é a opinião de vocês sobre isso? E até já embutindo também, né? Vocês acham que a música espírita tem uma projeção boa no mercado? Sim, não? E até, em caso de não, o que deveria ser feito para que ela tivesse? Queria ouvir um painel de vocês sobre isso, rapidamente. Bom, a questão de viver de música espírita e ganhar dinheiro com isso, acho que vale a pena a gente dizer que, pelo menos via de regra, não é o que a gente encontra por aí, né? Claro. O cenário que a gente observa não é desse tipo de práticas acontecendo. O nosso caso, particularmente, todo mundo tem uma profissão por fora, nem que seja com arte, mas com arte não espírita. Então ninguém aqui depende da música espírita para ganhar dinheiro, para sustentar, pagar suas próprias contas. Mas a gente acha, a nossa opinião sobre esse tipo de assunto é que, na verdade, é uma discussão que está em aberto ainda, é muito complexa, né? Não tange apenas o que a pessoa faz ou não, quer dizer, até que ponto a música é mediúnica ou não é mediúnica, até que ponto a participação, se o artista de fato sua, estuda, será que ele não merece ganhar dinheiro com aquela música? Sim. Como não, no nosso caso, na verdade, a gente meio que tem a facilidade de não ter que lidar com isso, mas a gente não condena a prática de outras pessoas que venham fazer isso. A gente não tem uma opinião muito bem formada sobre isso, muito menos de julgar os outros, né? Agora, uma coisa que o Rafael falou da produção, sem dúvida, pra gente, por exemplo, que consegue pagar as nossas contas e ir pros lugares que nos convidam, é fácil, mas tem tanto artista aí de origem mais humilde, que tem talento, que tem condição, e que por falta de um mercado consumidor e por falta de um incentivo, ele não consegue ter condições de se apresentar. Isso é muito triste. É isso, verdade. E também falar de mercado, né? Assim, o que é o mercado também, né? Se a gente for ver no meio espírita, a música também não é uma forma de arte muito valorizada. A gente, por exemplo, um tempo atrás, a gente estava até na internet olhando os fóruns e tinham pessoas dizendo que a música servia só para... para prece, assim, para ambientar, né? Pra ambientar, isso. Conheço isso. Outros condenavam o uso de instrumentos percussivos, né? Bateria e tal. Então a gente já vê, assim, a gente vê ideias desse tipo no movimento. Isso pode ser um obstáculo para o desenvolvimento da música, né? A gente também percebe, por exemplo, o mercado de livros, né? Espíritas, a gente vê bastante por aí, né? Agora, a gente também não vê com um órgão, por exemplo, a FEB assina lá os livros, né? Você vê alguns. Tem outras editoras. Tem uma editora, né? Você vê várias editoras. Agora, você não vê um selo de música, por exemplo. Espírita. Né? A gente vê. Não ainda, né? A gente vê um esforço do clube de arte em divulgar isso. A música, né? Verdade. Agora, tirando isso, a gente sente falta desse estímulo à música e à produção de qualquer outra forma de arte, né? É um ponto realmente importante o que vocês mencionaram. Fica aqui, né? Fica aqui a semente, né? Quem sabe, né? Futuro, quem sabe se, né, planta alguma coisa pro futuro. Bom, vocês têm trabalhos gravados? Só demo até agora ou tem mais material? Foi o que a gente falou no início, né? A gente até agora gravado, oficialmente a gente tem essa demo, né? Tem três músicas, são No Tom do Amor, A Gaivota e A Pérola, que estão nesse CD demo. Elas estão disponíveis, né, no site do grupo, lá no nosso MySpace, que é www.myspace.com/elosdosol. Né? Sim. Está lá disponível. A gente tem um vídeo lá também, já, não tem? Já. Também tem um vídeo? Tem vídeo que é um protótipo de clipe, digamos, da música Pérola. Mas está lá para quem quiser conferir o nosso trabalho. É MySpace, é MySpace.com. MySpace.com/elos do sol. Elos do Sol. Perfeito. Em que pé está o CD que vocês estão produzindo? O que falta, assim, para que o CD seja, digamos assim, concluído? A gente já começou, assim, o processo. A gente já definiu o nosso repertório, o repertório do CD, os arranjos. A gente está finalizando. esses arranjos. E a nossa intenção é começar as gravações na metade do primeiro semestre de 2011. A gente quer terminar esse CD até o final de 2011. A gente vai estar com o CD, quer dizer, a nossa intenção é estar com o CD na mão até o final de 2011 para lançar. Perfeito. Bom, boa sorte então quanto a isso. É, vocês já tocaram com outros músicos, outras bandas? Sim, a gente já. Legal, assim, que como a gente vai em muitos encontros, a gente acaba conhecendo muitas pessoas do movimento de arte espírita. Então a gente já tocou com um grande amigo nosso, que é o Joelson Queiroz, né? Compositor de várias músicas, Vento e Luz. Outras aí, bem conhecidas muito e muito queridas até das pessoas. Nós também, no FESTEF, a gente fez uma participação na apresentação do Ariovaldo. Ele mesmo mandou um e-mail, contactou a gente, pedindo para que a gente tocasse com ele, fizéssemos uma participação na apresentação que ele faria lá no FESTEF. Certo. Com muita alegria que a gente aceitou, né? Tocar com o Ariovaldo pra gente, que é um grande ícone da música espírita, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é uma emoção muito grande. E ainda nos encontros que a gente vai, a gente já tocou no mesmo palco, né? Digamos assim, a gente já teve a oportunidade de conhecer o trabalho de outras bandas, como Arte e Consciência, Estado de Espírito, Grupo que atua, que é do pessoal lá de Campo Grande. Espelho Dalma, né? Espelho Dalma, Grupo Crisálida e vários outros. A gente já assistiu apresentações de outros estados. Alma Sonora. Alma Sonora e Gan, a gente teve contato com eles, conversamos muito com eles lá no FESTEF, assistimos o show deles também. É um grupo que está em outro nível já e já estão há bastante tempo nessa estrada, digamos assim. Quando a gente estava falando de mercado, né? Existem lugares no Brasil que o mercado da música espírita tá um pouco melhor, digamos assim. O pessoal está lançando mais desenvolvido material, né? Mais desenvolvido nesse sentido. O pessoal lançando material com muita qualidade, né? A gente tem em Minas Gerais o Tim Vanessa, que tem um trabalho esplêndido, assim, uma beleza. Eu adoro o Tim Vanessa, pessoalmente falando. Certo. Eu lembro até que o Alexandre Paredes, né, quando eu tive contato com ele de Brasília, eu fiquei sabendo que a música dele estava tocando até na rádio lá do local, né? Uhum. Então não era só estava restrito ao meio espírita a música dele. Claro. É, então a gente vê a música espírita até entrando em novos meios, música, né? Com conteúdo, a gente via no FESTEF, assim, que vem gente de todo lugar do Brasil, é um encontro muito grande. E as pessoas. Todos conhecem, né? O Espelho da Alma, conhecem o Gan, conhecem o Alma Sonora. O Alan Filho. Então, assim, a música vai. Certo, Ela se propaga, né? Se propaga. Naturalmente. É. Meus amigos, mais música. O que vem por aí? Bem, a gente falou, né, do Joelson Queiroz, nosso grande amigo, que nos ajudou bastante no início dessa banda. Então a gente agora vai tocar a música dele, Vento e Luz. Ok, vamos ouvir. contava que acabasse tão cedo. Ah. Então, ó, no 3, no 3, Pablo, você baixa o som, baixa o som, Pablo. No 3, você sobe o som de novo e aí eu encerro, tá? Aí a gente dá um espaço para vocês deixarem contatos, espaço para vocês agradecerem. Eu dou essa deixa inicial. Márcio, aí você dá uma deixa para eles deixarem uma mensagem de ano novo, tá? Para o povo, para todo mundo. Eu dou essa deixa inicial, depois você dá a escada para mensagenzinha de ano novo, tá bom? Então, no 3, Pablo, você sobe som. Ok? Só uma coisa. Vamos fazer recanto? Uma música lenta. Não, mas não, porque agora a gente tem que acabar, agora é pra acabar. Então, assim, agora é o mesmo BG normal do programa, é as despedidas, agradecimentos que vocês queiram. E a Márcia também dá uma deixa pra vocês falarem mesmo. Olha, feliz ano novo e tal, um excelente ano novo pra todo mundo, essas coisas, tá? É nesse sentido. Então, no 3, o Pablo sobe som e a gente encerra. 1, 2, 3. E é isso aí, galera. Enfim, o que é bom dura pouco, né? E a gente tem que encerrar a participação da banda Elos do Sol neste espaço jovem especialíssimo de fim de ano, né? Se desse, a gente podia fazer uns 5 programas só com vocês, né? Mas, enfim, realmente vocês têm muito material e ficamos imensamente felizes, gratos pela vinda de vocês aqui à rádio. E vocês gostariam de deixar algum recado final? Além, claro, de contatos que vocês possam deixar para quem queira mais informações sobre vocês? Sim, eu gostaria de dizer, em nome do grupo, que a honra é nossa de estar aqui. Né? A gente está muito feliz com esse convite. Tá? Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Eita! Tá mandado! Tá mandado. Não, olha só. Não, a gente quer agradecer a todos essas pessoas que estiveram do lado da gente até agora, o pessoal todo que a gente comentou, agradecer a vocês, né, da rádio por esse convite. E a Mariana, né, Mariana? Tá com a gente o tempo todo. E queria deixar com vocês também o nosso site, que eu já falei, vou repetir. Sim. É www.myspace.com/elosdosol. A gente tem um e-mail também, que é elosdosol@gmail.com. Gmail é G-M-A-I-L, todo mundo conhece. Gmail. Isso. E deixar o nosso telefone de contato. Claro. Né? É 21, Rio de Janeiro, 8868. 1073. Maravilha, então. E vocês gostariam, já que a gente está no fim do ano, amanhã. Pois é. Entraremos em 2011. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para todos que estão ouvindo o nosso programa? De ano novo. De ano novo. Pois é. A gente gostaria de desejar, então, um ótimo ano novo. Que o próximo ano possa vir com muita paz para todos, muita paz de espírito, principalmente. Paz em Jesus também, né? Em Deus, que é mais importante. E que todos nós possamos nos ver muito nessa vidona, nessa encarnação que a gente tem e na nossa existência. E que todos consigam sucesso e boas realizações, né? E muita música, muita harmonia para todo mundo. É verdade. Isso aí. Muita música para todos nós. Isso é o que importa. Lise? Eu também gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, né, que tornou esse programa super e tão especial. Né? É a primeira vez, né, que vem aqui, né, uma banda, né, uma banda jovem, tocar para os jovens. E um feliz ano novo para todos vocês e que ano que vem a gente possa renovar esse contrato. Beijo para vocês. Opa! Gostei do contrato. Eu gostei mais ainda. Eita, não. É contrato de bônus hora, só para esclarecer. Claro, com certeza. Só para esclarecer. Serve litros de água fluidificada. Também, né? Também. Gustavo? É mais ou menos o que a Elisa falou, né? Um bom fim de ano para todos vocês e para quem está nos ouvindo também. Que vocês possam vir aqui mais vezes. O programa de hoje foi realmente muito bom. E, isso, enfim, aí, né? Que todos tenham um bom final de ano e que o ano que vem seja bom para todos nós. Né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado à banda Elos do Sol pela sua vinda aqui no Espaço Jovem. Conversamos então com Elos do Sol aqui no Espaço Jovem.